Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 118, 24. Este é o dia que fez o Senhor. Este era o salmo preferido de Martinho Lutero. Seu tema principal, a bondade de Deus. Se vemos dois tijolos empilhados, não pensamos que uma pessoa fez isso sem querer enquanto arremessava tijolos. Muito menos se vemos uma pilha de 10 tijolos ao lado de outra pilha de 10 tijolos. Do mesmo modo é com Deus. Ele não estava brincando com a matéria quando, por acaso, foi criado o mundo e o universo. Não. A criação é obra do Senhor e também é capaz de manifestar os seus atributos. A ordem, a beleza, a bondade. Um dia segue um outro dia de maneira perfeita e previsível. A harmonia de formas e cores deleitam os olhos humanos ao observar a natureza. E da natureza também vêm os alimentos, graciosamente e gratuitamente. O Criador e sustentador de tudo, até da nossa própria vida, é digno de confiança e amor. Assim o salmista reconhece a fonte de todo bem e pede que nos alegremos, não porque é um dia de sol, ou uma festa terrena, ou você tem alguma conquista para comemorar. Não por isso, mas ele pede para nos regozijarmos e nos alegrarmos, pela razão que podemos e devemos agradecer e louvar todos os dias. Ele diz, este é o dia que fez o Senhor.